Bike 01 Rap Flow Romulo. Isso aí, se acontecesse lá no Embula com a minha equipe lá, o cara ia entrar no cacete. Vou falar pra você. Lá o pessoal arrebenta. Ali, se colocar a mão no polícia nossa ali, é poucas ideias. Lá vem a Romulo, lá vem a Romulo, patrulhando a quebrada com a barca azul. Lá vem a Romulo, lá vem a Romulo, farol apagado, olhar bicico de um pitbull. Lá vem a Romulo, lá vem a Romulo, patrulhando a quebrada com a barca azul. Lá vem a Romulo, lá vem a Romulo, farol apagado, olhar pisico de um pitbull. As equipes se dividem e começa a incursão. Lá quebrado ouviu no rádio os detalhes da ação. Barcas de Romulo surgem como um pesadelo. O guerreiro de azul é sem receio pra soltar o dedo. A boina no olho já revela sua alma. Não bota prova, os caveiras da guarda civil. Ao mesmo tempo que tem ódio, ele tem calma. Na patrulha porta carabina, escopeta e fuzil. A segurança da cidade tá em nossas mãos. Seu sono garantido pela nossa proteção. O município é meu quintal, eu sou o cão. Pra homens maus, outros caras maus é a solução. Lá vem a Romulo, lá vem a Romulo, patrulhando a quebrada com a barca azul. Lá vem a Romulo, lá vem a Romulo, farol apagado, olhar bicico de um pitbull. Lá vem a Romulo, lá vem a Romulo, patrulhando a quebrada com a barca azul. Lá vem a Romulo, lá vem a Romulo, farol apagado, olhar pisco de um pitbull. O combatente pensa rápido, não enquadra o gabiru. É gelado, tudo esperto, toma a invertida da Romulo. Não vem com história triste, que o flagrante não existe. Porque pinoteou, se não deveste, não fugiste. Conheço a caminhada, ideia torta de ladrão. Tá envolvida a cunhada na favela do Sabão. Vagabundo é bicho burro, achar que nunca vai cair. Até que tava dando certo, até a Romulo surgir. Servir e proteger é o lema desde a criação. Patrulha preventivo soma com a investigação. Na linha de combate, o comando é da Romulo. Vence na força no debate, então respeita a farda azul. Lá vem a Romulo, lá vem a Romulo, patrulhando a quebrada com a barca azul. Lá vem a Romulo, lá vem a Romulo, farol apagado, olhar bicico de um pitbull. Lá vem a Romulo, lá vem a Romulo, patrulhando a quebrada com a barca azul. Lá vem a Romulo, lá vem a Romulo, farol apagado, olhar bicico de um pitbull. Let me.